corona de vitória, e sobre a minha cabeça, na corona de sua glória. Quão maravilhosos são os teus caminhos, ó Senhor! Quão perfeitas são as tuas obras de amor! Poder!